3894 da TAM, desejo realizar o RNAV da 10. Sente, TAM 3894, após ETAP, desceu para 2500 pés na proa do Serra Vita 366, reposte na final da RNAV. 2500, reportar na final, 3894. Controle, boa noite, eu vou na 1273. 1273, aciona identificação, autorizado chegada a BOMF, desça para nível 070. BOMF 070, intenção é RNAV para pistola 0, 1273. O Força Aérea 2733, desça via chegada BOMF para nível 040. Via chegada BOMF para 040, 2733. Deslocar um pouco mais à frente, deixando a interseção Juliette livre. Temos a aeronave da Trip, um ATR, e vai passar via Juliette para o ponto de espera, ok? Só um pouco mais à frente, aguardando para prosseguir até o PAT 3. Ok, certo. Salvador, Trip 5495, temos meia dúzia, Uno a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Porto Seguro, acionado e ponto para o táxi. Porto, 61, 4 horas, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera 10, torre 1 no 8, decimal 6, tímido no 0, 12, tem uma boa viagem, Trip 5495. Juliette Alfa, ponto de espera torre 1862, ajuste é 1012. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. O Golf India Quebec, assim que o ATR da Trip passar à sua frente, autorizado prosseguir no reboque até o PAT 3, repórter estacionado. 3 está reduzindo para quanto? Reduzindo? Reduza para 250 nós. Ah, ok, vai reduzir 250, bom, 273. Controle Salvador, boa noite, Força Aérea 8500. Do solo. A nível 070, perfil da saída Conde. Perfil da Conde 78500. Décimal 8, decolar 255, bom voo. Seis três, reduza para 2109. 2109, agora 273. Confirmando atenção, RNAV, ok? Gente. Sou muito boa noite, esse é o Trip 5495, aproximando do ponto de espera, está pronto. Trip 5495, mantenha o ponto de espera. Manterá, 15. Meia decimal 85, alterna 125, decimal 45. Vem subindo restrito para 310, chama agora a restrição 2685, alterno 2545. Bom noite, 56, obrigado, boa noite. Autorizado até o PAD 3, chame estacionado. 301 é o solo? 8500, informa que a saída é Conde. Ciente, Força Aérea 8500, está no perfil da Conte, está esperando atingir os 2000 para poder curvar para a radial 056. Ciente. O 5 ali mantém, pista 10. Ali mantém 10, 5445. Para 8500. O voo na proa de Conde, para interceptar a saída. Apresente proa de Conde, Força Aérea 8500. T27, tem condições de informe indicada? Afirmativo, indicada 1180, GV27. Para 1509. Romano 50, confirma. Firmo. 227. Controle, boa noite, Web 6708, 500 da Gol. 180 graus, 08, nós. 180 com 8, copiou, obrigado. 80. Na manhã, desce ao 080. 3894, compartilhe final da RNAVE, chame torre, ano 8, decimal 6. 18,6, boa noite. Está sob vetor para sequenciamento, mantenha presente proa, limite o curso do localizador. 27. Oceano 2733, dessa via chegada para 2000 pés, altímetro no 012, está autorizado o final do procedimento LSX Racing Glide, reporte estabilizado. A descer para 2000, via chegada, vai reportar estabilizado 2733. Em condições de incrementar a velocidade, força aérea 2733. Negativo. 54 no 5, decolado ao 00, controle 119, decimal 8, bom voo. 119,8, grato, bom trabalho. Afirmo. Cruzou para o Galeão, nível 360. Aerovia Upper Zulu 14. Decolagem, pista no 0, manterá reto até cruzar 2. Mil pés, a terceira milha após curva direita, subida da Euleda, transição Blast. Controle em 119, decimal 8. Torre, 118, decimal 6. Código 5123. O Gol 601 está autorizado, Galeão, nível 360. Up Zulu no 4, decola da 10, mantém a proa 2000 direito, da Euleda. 1985123. Portão 3, correto, chame ponto, puxa sinal. Botará. Solo Salvador, boa noite, Golf 1764, está com a informação, Golf. Golf, confere, o 1012 para Brasília, qual nível? É o 400. 400, coordenaremos, aguarde cópia, o portão é o? Portão 5. Portão 5, aguarde cópia, Golf 764. 644. Ainda para o A360. O seu novo limite é o QD Mike 1 no 20 de Simbra. Esquerda 360, JV 27. No 273, reduza para 200 nós, quando 273. 200-1273. Separa nível 060. 060-1273. Pronto, Salvador, boa noite, da 360, informação Golf. 560, aciona de identificação. Vou na proa de Amã para interceptar a chegada Amã, desça para nível 090, reduza para 250 nós. Ok, reduzir para 250 nós, na proa de Amã, descendo para o 090, está 350. 7, desça para 3000 pés, altímetro no 0 no 2. Para 3000, JV27. Pode ser que estiver no repetitivo também, eu sei. Nós já está autorizado, pronto, corre. Escuta. Autorizou então o nível 400, como solicitado, aerovia Upper Zulu 17, destino é Brasília. Decola a pista no zero, mantém a reta até cruzar 2000 pés a terceira milha, após curva direita, subida gole, aval, transição ofito. Primeira curva é após 2000 pés ou a terceira milha. Controle 119,8, torre 18,6, código 5120, 5120. Tem condições de interceptar na proa 060? 060, afirmo. 3-1-2-1-9 para o táxi. 219, boa noite. Boa. 0-1-7-4. Correto, portão 5, champanhe, puxa back acionamento. Gol no 764, o fonte está um pouquinho baixo, ok? Ah, ok, vai chamar. Puxa back acionamento, portão 5, gol 764. Então, tá bom. Fala, boa noite, 3894 da Tani Bro. 2280-273. 94, táxi autorizado, Alfa Juliette Pati 1 no portão 62. Alfa Juliette Pati 1 para 62, 3894 da Tani. Desça para nível 060, WebJet 6708. Desce ao 060. Alô, Salvador, aqui é o Gulf de Quebec, informando o término do reboque do gate número 1 para o PAC 3, posição 8. Gente, frequência livre, boa noite. Gulf Índia Quebec, tá bom. Valeu, obrigado, boa noite. Tá à direita do localizador, funcionando 2733. Mestre 2733. Lando 633, complete final do procedimento LSX-1 Glide, chame teu Rio 98.6. 98.6, grato. 923, desço para 2000 pés, altímetro 1012. Reporte estabilizado. Erro, qual foi a aeronave? O JV-27, desço para 2000 pés, altímetro 1012, reporte estabilizado no curso do localizador. JV-27, agora sim. Golf, confere, altímetro 012, portão 11, aguarde cópia. Também 2. 3, vou indo na proa do Serra Vitor 368, Gono 263. Serra Vitor 368, Gono 273. Objeto 6708, reduza para 1980 nós. 1980 nós. Sete três, desça para nível 040. 040, igual 273. AB 2733 no localizador. Boa noite, Força Aérea 2733, reporte avistando pista. Estará avistando. À direita, perfil subida da Euleda, transição, bless, controle 119.8, torre 118.6, código 5117. Autorizado, Galeão, nível 360, na frequência 14, decolada 10, mantenha a reta até 2000 pés ou 3000, curva direita, na da Euleda, bless. O controle é 19.8, a torre 18.6 e o transponder 5.1.7, 18.2. 5.1.7, portão 11, sempre pronto para estacionar. 8.6.2. O vento 190 graus, 079. Pouso para 2736, ciente da 90 metros fechado. 366-2500-1012-273. Ambiente 6708, tem condições de reduzir para 1970 nós? 1970 nós, vai reduzir. Este informa o tráfego na posição de 12 horas. Diga. Está 6 milhas, rumo oeste, descendo para 2000, passando nível 040 para 2500 pés, é um Boeing 737 da Gol. Ciente. Pushback acionamento no 601. 1-8-6-7. 1-2-7-3, reduza para a velocidade de aproximação, descendo para 2500 pés. Reduzindo, 1-2-7-3. 3-5-6-0, reduza para 2-2-0 nós, desça para nível 060. 2-2-0-0-6-0, não, 3-5-6-0. Atingir 5-0-6-7-0-8. Desça para 3000 pés, altímetro no 02, WebJet 6708. 3000 com 1012. Controle do TAM 3560, a intenção é o RNAV e pista 10. Teste TAM 3560. Até o perfil da chegada. Teste 3560. O Webjet 6708 reduz para a velocidade de aproximação, tem condições? Condições tem, mas está bastante longe, né? É, informa o tráfego na posição de 12 horas, 5 milhas, rumo oeste, passando nível 030 para 2.500 pés. É um Boeing 737. É, eu sei, vamos reduzir. Tá 3560. Desceu via chegada MAN para nível 040. Via chegada para 040, tá 3560. Autorizado RNAV, tá 3560, vou indo na Pro do Serra Vito 368. Pro do Serra Vito 368, tá 3560. Eu tô livrando no hotel. Ciente, reporte pista livre, você era do 733. Pro Abisto 2736, grato, boa noite. Boa noite, obrigado. Jave 27, livre pouso, pista 10, deslocado em 90 metros, o vento no 80 graus, 079. 27, livre pouso. R, boa noite, Gol 273. Boa noite, Gol no 273, continue a aproximação para 10, reporte avistando e informa os primeiros 90 metros fechados, pista molhada, chuva leve no campo. Ciente, vai reportar, avistando, Gol no 273. É que posição 5? Ciente, portão 5 autorizado, chame táxi no 764, Gol. Chamar a táxi, Gol no 764. Para o táxi 601, 1118, Campinas, com 4 horas. Índia Alfa, ponto espera 10, torre 118, decimal 6, altímetro 012, tem uma boa viagem, gol no 601. Índia Alfa, 186, obrigado, boa noite. Isso de través, 190 graus, 089, Jave 27, pista molhada. Tato, 27. 8 km de visibilidade. Boa noite, gente. E chuva leve sobre o campo. Gente. 3560. Informação Golf 320, Guarulhos. Guarulhos, tá 3897. Informação em curso agora é hotel, altímetro no 012. Aguarde 340, portão é 1? Tá no portão 2. Gente, só um instante a autorização. Aguardando, 3897. Tomei 400, bom, no 373. Bom, no 273, ciente, já avistado também, aguarde puxar livre. Guardando. Via 6708, chame torre, no 8, decimal 6. 18, 6. 01, não mantém a ponte de espera. Mantém a ponte de espera, 601. Jave 27, solo 13, vai livrar a direita e chamar 121, decimal 9, para o táxi. Autoriza o backtrack? Negativo, tem aeronave na final, está autorizado a livrar a direita. Reporte livrando pista. Gente, 27. Autoriza 2500 para o TAM 3500. Confirme. Autoriza 2500 para o TAM 3500. Autorizado. 3560. Salvador, boa noite, 3603 transfere, passa 180 para 150, formação Golf. 3603, acione a identificação, autorizado chegada MAR e desça para nível 050. MAR para 050, 3603. Vou no 1273. 727, solo. 7608, passou Simbra, baixando trabalho. Webjet 6708, continue a aproximação, aguardando pista livre, informa pista molhada e os primeiros 90 metros deslocados. Ciente, aguardando a autorização depois. Jeep 27 na escuta. Na escuta. Chame 121 no decimal 9. 19. 3 horas e 34, autonomia, Fernando Guarulhos, solicita o táxi. É 132, não viu bem? Afirmo. Confiado, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto espera no 0, torno no 8. Decimal 6, vai observar um 37 gol na saída do PAT 3. Altímetro 1012, vou viajar, estante 002. Via Juliette Alfa, ponto espera 1862, observando o gol, tá, 1002. Paulo GV 27, livrou nosso escudo. Lativo, estacionamento é pátio militar? Afia. Vai precisar de apoio de viatura aqui do DTC? Afia. Gente, autorizada a Delta, aguarde para o cruzamento no 028, GV27, a direita na Delta, ok? Direita na Delta, 27. Webjet 6708, reporte avistando pista. Avistou a 1210, olha. Gente, Web 6708, livre pouso, pista 10, deslocada em 90 metros. O vento de 210 graus, 08 nós agora. Livre pouso. Sair daqui a pouco. Tá ok, gente, obrigado. Fala, boa noite, eu vou 1-2-7-3, livro. Em frente via Juliette, mantenha essa Juliette, vou 1-2-7-3. Em frente, mantenha essa Juliette, na Juliette, eu vou 1-2-7-3. Tá travado. Então, 3560, continua a aproximação, aguardando pista livre, reporte avistando o campo. Reportará, então 3560. Gol no 601, informe que será, já será autorizado alinhar e manter pista 10 após o pouso da aeronave da 5 milhas, da cabeceira 10. Entende. Cruzando a sua frente, imediato cruzamento, pátio militar, mas é, G27. 27. Para o táxi, gol 1764, tem COB de 81, 1359 autonomia, alternando com 81, 1359, Charlie Fox no alternado. Observe o Airbus da TAM à sua esquerda. Após o tráfego cruzar a frente, ingressa à direita Juliette, Alfa, ponto espera, torre 186, tinto 1012, boa viagem, gol no 764. E após o cruzamento do Airbus, prossegue à direita, Juliette e Alfa, gol 1764. Paulo, GV27. Prossiga. Pode confirmar realmente quantos metros estão utilizados? Pista na 10? Agora? Afirmativo, no momento. No momento é menos, só os primeiros 90 estão fechados, a parte da cabeceira. Só os primeiros 90 estão fechados. Sim, claro. Solo Salvador, boa noite, Web 6708, livrou na sua escuta. Boa noite, 6708, em frente, segunda esquerda via Juliette, o portão é o 4. Em frente, Juliette, 4. Metros fechados. Presidente livre pouso, sem cheio do rotão, tá 350. Gol no 601, no visual com tráfego nacional do 10. Afirmo. Após o mesmo ali, mantém pista 10, gol no 601. Após tráfego na final, ele mantém no 0601. Torre Salvador, boa noite. Torre também dois pontos de espera da 10. São 8002, boa noite. Mantém um ponto de espera da 10. Mantém um ponto de espera, 8002. Juliette, portão 5. Juliette 5, 1273. Oi, 0002 na escuta. Prossiga. Tem condições, só um pouquinho mais à frente para livrar a retaguarda para a massa. Afirmativo. Obrigada. Gol 273 vai manter a posição na taxa e não tem condição de ingressar agora na Juliette. Então tá ok, o TAN à frente do 37 companheiro já foi excluído do táxi um pouco mais à frente só para liberar aí a Juliette. Ah, graças. E a 7 6708, via Juliette seguindo 37 Gol, portão 4. Serrente 6708. Dan 38974. Copia 3897. Autorizou Guarulhos, nível 340, aerovia Whisky 50, decola a pista 10. Manterá a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha após curva pela direita. Subida da El Transição de NER. Controle em 1, 1, 9, decimal 8. Torre 1, 8, decimal 6. Código transponder 5, 1, 2, 6. Cotejo. Autorizado Guarulhos 340 decola da 10, mantém 2 mil, terceira milha, curva direita da El de NER, vai decolar. Controle 19, 8, 2, 6, 2, 5, 2, 6, 3, 2, 9, 7. Automático está pronto no portão 2. Vai estacionar à sua esquerda um Boeing 737 do Webjet. Assim que concluir, autorizado pushback em acionamento, chame táxi. Estacionamento do Web, então autorizado pushback em acionamento, chame táxi, 3297. Fala, confirmando o portão do 273 ao portão 5. Afirmo. Ok, não tem ninguém aqui. Fala, Salvador, boa noite, na 3560, levou, não sei escutar. Gente, vou chamar o pessoal de parte aqui, vou. Obrigado. 3560 da TAM, pousou, livrou, táxi via Alfa, Juliette, segunda esquerda na Alfa para o portão 8 do Pátio 1. Alfa, Juliette, para o 08, confirme? Afirma, portão 8 do Pátio 1. Ok, portão 8 do Pátio 1, tá 3560. Decolado aos 21, controle 119, decimal 8. Bom voo. 601 da El Blast. Bruno, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída da El. 360 da El. O tanque está alinhado na 10, está autorizado a alinhar e manter. Pista 10. Faz a rolagem aeronave na pista, alinha e mantém voo no 764. Então 8002, livre da colagem pista 10. Vento 190 graus 049. Ciente iniciando, tá 8002. Desça via chegada Mari para 2 mil pés, altímetro no 012, autorizado final do procedimento LSX-Way sem glide, reposte estabilizado no custo do localizador. Autorizado via Mari e LS sem glide da 10, autorizado, ajuste no 012, 3603.